Muita expectativa pela grande luta que vai acontecer em Las Vegas no MGM no dia 2 de maio. Manny Pacquiao, das Filipinas, e Floyd Mayweather Jr. estarão lá no MGM disputando a unificação do título da categoria Welterweight. E olha só, se você quiser assistir a luta, entre no Ticketmaster.com. Ingresso mais barato, $6,000. O ingresso mais caro, aquele das cadeiras ali do lado do ringue, o chamado ringside, $84,000. Uma pechincha. Porém, até por esse preço, tá difícil achar o ingresso, hein? Só para termos uma ideia, você poderá ver a luta pelo pay-per-view. É estimado que um público de 3 a 4 milhões de pessoas no mundo inteiro estarão ligados no pay-per-view, que está variando de $89 a $99. A todos, uma boa luta. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse & Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse & Bar. The game starts here.